Papa Romeu, Hotel Julia Serra, ciente. Guarde, cópia. Decolou 03, controle 120.8. 120.8, tá 317. Controle Salvador, boa noite, tá 3197, tá, é o Leda. 3197, contato radar na decolagem. Tá. Restrito a 3 mil pés, tá 3197. Informo o tráfego agora na posição de 3 horas e 3 milhas na saída coral, um Embraer 110. Gente, o TAN 317 restrito a 3 mil. Afirmativo, está autorizado com a posição Leda. Direto Leda, TAN 317. TAN 3897, TAN 3897, chama agora o centro de Recife, na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 3897, boa noite. 1866, completificado o procedimento de LS Whisky, chama agora a torre, na frequência 118.95. 289, Jean, com bom serviço. Vá. Tá 3197 autorizado agora até 4 mil pés. É 4 mil pés, tá 3197. Continuando a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Reporte marcador externo, baixado de travado. Boa, informa lá, 1866. A linha decola sem parada? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 7, 0 graus, 629-3283. Com o 1866, para informação de tráfego, tem um Airbus 320 alinhando com decolagem já autorizada na 1-0. Paciente, 1866. Posição Leda, da posição Leda e aguarde. Paciente, 317. Juliette Serra, fotocópia. Juliette Serra, autorizado, voo visual, voo local, circuito de tráfego da 17, decola da pista 17. Transponder 01112, sequência do controle da torre 118, decimal 95. Céu Juliette Serra, funcionamento correto para o táxi chame torre 118, décimo 95. Oi, 83 da tarde, colou 06, controle no 208. Boa noite, 303, obrigado. Controle Salvador, da 3283, boa noite, na Árvore Elétrica. Tá 3283, contato radar na decolagem, sub mantendo e voo 360 via saída árvore. 866 tem livre pouso no 0, vento no 7, 0 graus, 629. Autorizado pouso na 1-0, voo 1-866. Mantenha no 7, até o Gilete Serra. O sistema transponder ligado no solo, está interferindo com o nosso lado. Ok, 05 a linha e mantém pistão no 0. Juliette Projeto Serra, solicito que quando no táxi, por gentileza, mantenha o transponder em stand-by. Aeronave, minha aproximação acabou por reclamar. Tem livre decolagem em pistão no 7, venta de no 7, 0 graus, com 629 do Projeto Serra. Quero via taxiway Índia, quando aproxima torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Via Índia, destaque 895.0 da 10, 1018, boa. 19, Zona 1, boa noite. Yeah. Salvador, boa noite, 1866, Zona 1. 1866, prossiga táxi, Alfa até antes da Juliet. Alfa mantendo da Juliet. Autorizado Galeão nível 360. Confirme, pronto, copo. Gol no 705, autorizado Galeão, via Upper 9057, nível 360. Saída Dael, Leda, Irumi. Decola da pista 10, primeira curva é à direita. Transponder 5155, frequência do controle 120, decimal 80. Boa no 705, autorizado. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva à direita. Saída Dael, Leda, Upper 9057, transponder 5155, controle 120, decimal 80. O Gol no 168, ajuste agora 1019. Ajuste 1019, Gol no 169. 0019. Boa noite, no 099, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, Gol no 099. Jockey 05, decolou 10, controle 1208. Controle 1208, só que está. Alfa Juliet, portão 04. Contra o Salvador, o Fulcro 05 na terceira decolagem, mantendo perfeito saída, mono. Alfa Juliet, portão 04. Alfa Juliet, 04, 1866, boa. Fulcro 2014, táxi autorizado até interseção da hotel. Até interseção. Corrijo. Táxi autorizado até a interseção, na interseção Chame Torre 118, decimal 95 para o cruzamento. Táxi autorizado até a interseção, na interseção No máximo 3 minutos. Tem uma aeronave da companhia em aproximação, posso solicitar para o controle para dar uma reduzida. Ok, a gente vai ter que retornar para desembarcar passageiro. Qual o trajeto nós podemos fazer? Vou solicitar que o seu táxi em frente libere na Delta, Alfa, e aí antes da Juliette a gente providencia um gate para o campo. Positivo. Então na próxima à direita nós estamos fragilizando e ao usar vocês providenciarão o local de estacionamento. Tá, já estou coordenando de pé para ela. Tá pronto para girar a base, o hotel Juliette Serra. Autorizado, sinal da 107, a parte curta, sinal hotel Juliette Serra. Autorizado, sinal da 107, hotel Juliette Serra. Número 99, vai prosseguir pro gate meia dúzia, ok? Pode prosseguir mantendo a minha escuta. Vai precisar de assistência no solo? Quero 99, confirme minha posição, qual é a senhora? A posição é a meia dúzia, no pátio principal. O senhor vai liberar na Delta, prosseguir via Alfa e Juliette para meia dúzia. Solicito, se eu precisar de alguma assistência no solo? Sim, nós vamos precisar de atendimento médico urgente. E alguém de meia dúzia, é isso? Afirmativo, meia dúzia. Positivo. Obrigado. Nada. Boa Hotel Juliette Serra, está autorizado o toque na 17. Reporte para início da remetida, ok? O vento é de 170 graus com 62 nós. Informo Boeing 737 em aproximação para 10. Tá ciente, autorizado o toque e vai reportar para a remetida do Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado o toque, vento 170 graus, 62 nós. Escavador, portero 04, mantenha a posição e aguarde. Pela 09, me escuta? Me escuta, prossiga. Sabe me passar os sintomas, alguma informação sobre o que está acontecendo com a passageira? Não, ela estava desmaiando. Eu vou verificar aqui com os comissários o que está rolando. Tá, ok, obrigado. Tá 3283, chama agora o centro Recife, na frequência 1360, alterna no 18.8. Passa para o solo ou continua com você? Olha, 211, pode monitorar a frequência do solo. 211, obrigado. Corre, Salvador, boa noite. Gol 1168, estabilizado em MS X-Ray. Disponou 0, passou o marcador externo. 1168, está em contato visual, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus com 62 nós. Informa um helicóptero efetuando pouso pairado, cabeceiro 17, não interfere com a sua aproximação. Tem livre pouso, pista 10. Altímetro 1019, vento 170 graus, 62 graus. Autorizado, pouso, pista 10, ajuste no 019, sinta informação do tráfego, 1168. Livre pushback acionamento, parte pronto para o taco. Vai, vai ser também na chamada do taco 705. Solo, gol 1099, não tem ninguém que vai chamar no gate. 1099, já foi formada a infraero, vamos coordenar novamente. Obrigado. O plano vale até os 45. 168 no solo, 18, livre direita, 12, 1. 168, boa noite. Hotel Juliette Serra, tocou RNB 118, curve à direita. É forte para girar a base, autorizado o cruzamento do eixo da 1028. E curvando à direita, autorizado o cruzamento da 10, vai chamar para girar a base, Hotel Juliette Serra. Salvador, 1168. Táxi. Prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, por 1168. Juliette Céu, autorizado virar base após final 1-7. Autorizado base, chegando a final do 1-7, Juliette Céu. Salve Salvador para o táxi do gol 1705, está com 1-7-4 a bordo, 3-37 de autonomia, Fernando Guarulhos. Autorizado para o ponto de espera da pista 10, quando o pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste 1019. Autorizado ataque para o ponto de espera da 10, quando pronto torre 118 decimal 95, voo 1705. Boa noite, bom final de semana. Graças. Juliette Céu, autorizado, toque arremetida 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1705, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus com 6-19. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, gol 1705. Eu estou radar encerrado a 1 milha para a posição coral, Mantenha o nível de voo 100, chame o controle e leve na frequência 120, decimal 1. Tem 70 com 11, com 8, hotel de Lecerra. Chama agora você para Recife na frequência 12545, alterna 12685. Controle 92, decimal A. 102. Controle voo 1705. Voo 1705. Contato radar na decolagem, sub mantendo nível de voo 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, 1705. Pode voar da EL direto? Foi Leda, 1705. Obrigado, mundo Leda, 1705. Autorizado tirar base até a parte final. E aí, tirando base, vai chamar na final, até o Juliette Céu. Serra autorizado, toque recorte para início da arremetida, vento no 70 graus com 79. E autorizado, pouso, informa que será pouso final, vai para o pátio, hotel de Leste Serra. Gente, livre pouso, vento no 70 graus com 79, hotel de Leste Serra. De Leste Serra. 250. Serviu o bar 050, 3258. Tropa 083, qualquer identification. Vai a bom for arrival, tenho aqui o 4000 feet. Atenção 0019. Ok, retrieve and descend to 4,000 feet. Altimo 0109 via Bom Forever. Salvador, Força Aérea 2014. Força Aérea 2014, solo Salvador, prossiga. Cheque de equipamento da Contrário de Força Aérea 2014, cliente, táxi até a interseção, quando lá chame torre 118, decimal 95. Fono 705, chamava-se para Recife, 1251, alterna no 33, decimal 25. 1251, 3325, boa noite. 02014, autorizado a alinhar e decolar. Sistão 10, vento 180 graus, 059. CMA 3, sono 0, acendificação, via chegada a mar, direção mantém 050. Ajuste o clima, sono 099. Zero cinco zero, via chegada a mar. Ajuste o altímetro no 019. Nove no 612, bora pushback. Gol no 099, autorizado, sanitário. Livre push, gol no 099. São 3662, acendo educação, via chegada a mar e desce, mantém o 060. Ajuste o último, é Bruno 0019. 3858, vê se mantém 2 mil pés e forma estabilizada. Final do procedimento LS, pista no zero. Afirmativo, amigo, é 2 mil pés para estabilizar. Ele já está, 1 no zero. Autorizado a decolar. Vento permanente, 180 graus, 0 menos. Série 2014, decolou os 36, chame o controle em 120.8. Controle, o VIPO com 0, 120.8. Feito controle, com 0. No 099 para o táxi com 173 a bordo, 2 horas e 50 ao terno Galeão. O 02014, contato radar na decolagem, suba e mantendo o voo 260, via saída árvore. Espírito 260, via saída árvore, voo 02014. Índia, 1895, ou 109 agora. O Papa Romeu November, Oscar Whisky. Boa noite, prossiga. Intenção de voo e altitude solicitada? Ok, sim. Então tá autorizado. Via corredores, mil pés, Salvador, Salvador. A decolagem dá 1-7. O controle 120.8. Após decolar da 1-7, ingressa no corredor Axé. A torre altera em 1.18.95. E o código transponde, acione o 0161. Pronto, vou dispersar 1-0. Gol no 099. Autorizado a alinhar e manter. Ali mantém no 0, gol no 099. É, Oscar Wilson, que tá correto. Ainda tá no pátio 4? Ok, na bata agora. Chame a torre, 1895 do acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Gol no 099, uma mudança na sua instrução de decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, após manter o perfil da arbor. Gente, mantenha a proa até 3 mil pés, depois da arbor, gol 1099. Autorizado decolar, 170 graus, 05. Decolagem no 0, gol no 099. Bom, antes de for estável, será o passeio aqui. Na minha 3-0-0, desça e mantenha 3 no pé, ajuste a última metrô 9-0-1-9, reduza para 2-0-0 mais. Desça, mantém 3-0-0-9-2-2-0-9, na 3-6-6-2, desça e mantenha 4 no pé, ajuste a última metrô 1-0-1-9. Na 3-8-5-8, completo final, chame torre, 1-8-9-5. 118.95 vai chamar, 118.58, obrigado. Salvador 3858, passando Índia Serra, passando checado visual. Sam 3858, ciente, autorizado pouso, 160 graus 069. Autorizado, 160 graus 069. Gol no 099, decolou os 41, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, chamarei. Controle, gol 1099, está mantendo a proa, da decolagem até 3 mil pés. Gol 9099, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360, via sair da árvore. Da árvore, nível 360, mantém a proa até 3 mil pés, está ativo? Ao cruzar 3 mil, a gente... a proa, a de interceptação da radial 259 positivo, senhor? 1099 está autorizado, curva à direita, na proa da posição LF. LFA, curva esquerda, gol 109. Que já consultamos a meteorologia aeronáutica e ela confirma, ok? Está previsto no, na previsão de aeródromo, tá? Previsto chuva. Previsto chuva e redução de visibilidade. November aeronáutico risco. Copiou November aeronáutico risco. Na linha 3-0, desse mantenha 2 mil pés e forma estabilizado. Ajuste de altímetro 1019. Na 3-0-2, desse mantenha 2 mil pés e ajuste de altímetro 1019 e forma final do procedimento de elétrica, freio pista 90. So, Alpha 083, 1 mile to auto marker, complete procedure and contact now tower 118.95. Bagulho aí, põe na FI, thank you, sir, good time. NM62, pode descer? Afirmo, 2 mil pés, ajuste altímetro 1019, informe estabilizado. Então, 3662? Estimativo 2019. Rocera 2014, foi a posição off-fito. Off-fito, Rocera 2014. Continue your approach, wait for landing clearance. Continue approach, I will pass it all way through. Virou a direita, solo 1219, 3258. 209, obrigado. Air Europa 083, clear to land, 160 degrees, 099. Já tô na 1-0, eu não passei da 1-3. Livre, táxi de Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, ligado na 3858. Chama agora centro Recife, na frequência 1260, alterna 128, décima 8. 260-288-0204, boa noite, bom final de semana, feliz dia dos pais. Boa. NM3-10, completo sinal, chame agora a torre, na frequência 118-95. 610, cliente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Europa 083, on the ground at 47, leaving the runway next to the right, ground 121, decimal 1. Next to the right and ground 121, decimal 9, Europa 083, what is this? No, no, well, ground 121, decimal 1. 121, hello, goodbye. Bye. Esse mesmo rumo, mesmo destino, passando 200. O tipo de aeronave Embraer 1110. Fora desse travo, o senhor está sendo vetorado na rua 300, ou na rua curva direita, rua 300. O limite é voar nessa rua até cruzar o nível de voo 260. Após 260, caso fora de comunicações, irá voar a posição Mike Oscar, Tango Bravo Oscar. Ante, 60, Motibo. Afirmo. Suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, voo no 699. Gente, o senhor copiou a minha informação, já consultamos a meteorologia e foi nos informado que há uma previsão no TAF de chuva e redução de velocidade, de visibilidade. Pessoal do sol, já está já para o descendo. Ok. Livre acionamento, chama o pronto para o táxi. Papai Romeu, November, Oscar Whisky. Voo 9099, chama agora sempre Recife na frequência 1260, alterno 28.8. 260-288, voo 1099, boa. Caso passe a DA e não receba autorização de pouso, cumpra o perfil de aproximação perdida, conforme carta. O ficha está ocupado ainda. Já passou a DA? Ainda não. Você está ocupado ainda. Vai passar agora, vai remeter. Gente, inicia a remetida, suba para 2 mil pés. Aguarde transferência de controle e comunicações. Pista ocupada. Obrigado, Chané. Chané, Chané 310, gente, livre, tá? Via Alfa e Juliette, o gate é o 5. Tá, e a Alfa e Juliette, o Xenem é 300. Dor em 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, o TAM 3662. TAM 3662, suba para 2 mil pés e aguarde a vetoração. Aguardar. 3662, vetoração radar para final LS Way, pista 0, curva direita na proa 250. Limite eu vou nesta proa por 15 milhas. Confirmando a proa 210. 260, agora 260. Curva direita na proa 260. Voo 2043, chamou para copy? Afirmo. Está autorizado Guarulhos, 360, do nível. Via o peso Lua 1-0 até Taubaté. Decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva. O controle 1-2-0, decimal 8. E o transponder é o 5401. Autorizado, Gol 2043, Guarulhos, nível 360, decola pista 1-0, Sahel, transição Mótiva, Sampo Exilu 1-0, Taubaté. 208 ao controle, aciona 5401, gol 2043. Correto, gol 2043, chame pushback e acionamento. Disparar no portão 7 quando pronto, 2043. Fica na proa, completo com a direita na proa agora, 280. Direção 280. O 3B62 já tem condição de curvar direito. Que é a distância 3662. Aguarde mais um instante, mais 3 milhas. O número 1? Afirmo. Propõe cancelamento e visual, câmera gerente. Que é a distância 3662, plano modificado 2256. Esse mantendo 1500 de revisivo visual. Chame Torre Salvador na frequência 118.95. Salvador, o 3662, curva pela direita. Confirme. Girando base pela direita, o 3662. Tá, 3662, ciente, chame na final com o trem baixo travado. Diga, 6310. Ok, ciente. Assim que o mesmo se apresentar aí na posição, complete o parqueamento, a infra-aérea já está ciente. Sim, diga. Embaixo travado. 3662, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 612 de nós, altímetro no 0 no 9. Pouso 3662. Ground 018, Portugal, 022, heavy position 11, information uniform request clearance. Lisboa, flight level 350. Ok, Portugal 022 is cleared Lisbon, flight level 350. fly over Zulu 10 until Natal after in accordance flight plan route. Departure from runway 10, left turn, book departure, ZPAR transition, and departure frequency 120.8, descope hold 5160. Approach Eagle 022 is clear to Lisboa flight level 350, approach Zulu 10 to Natal, flight plan route, runway 10 left turn, Boca, depart transition, on departure frequency 120.8, squawking 5160, approach Eagle 022. Ready back is correct, approach for push back and start up, airport ground 022. Calling back for push and start, approach Eagle 022. Bono 09, minha solicitação, desde a via chegada a Mari para 050, ajuste o altímetro 0119. 62, um solo 01, livre à direita, chame solo 121, décima 1. 3662, boa noite, livre táxi, via Alfa e Juliette. O portão é o 03. Alfa, direto, 0043. Qual é o Gol 2046, quantidade que é o seu nome do portão 7? Portão 7 está autorizado, chame táxi, Gol 2043. Ele chama táxi, 2046.